hoje é dia 2 de abril de 2024 e este é o episódio 293 do podcast Ubuntu Portugal, um show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e, como sempre, tenho comigo, deixa cá ver quem é que é hoje, o Jantan. Ni hao. Também. Bem-vindo. Como é que sentes agora que estás famoso? Agora é que isto vai para a frente e, pá, e a fama, pronto, dá-te aquela patina, não é? Vais no autocarro e conheço aquele gajo, posso tirar uma selfie consigo? E eu digo não e bato-lhe com o telefone na cabeça. Pronto. Depois vem a polícia, metem-me na parte de trás do carro, levam-me para a esquadra, saio de lá com dois olhos negros, depois o meu advogado mete-se ao barulho, aparece nos jornais. Tenho que mudar de país, mudar de vida, fazer uma operação plástica e viver nas Bahamas. Fora isso, tudo bem. Então é uma quarta-feira, não é? Exato. Uma quarta-feira normal. E olha, e juras cumprir com lealdade as funções que te foram atribuídas? Espera, eu agora não me lembro se isso é o juramento... Se é o juramento quando uma pessoa toma posse, se é o juramento de bandeira das Forças Armadas. Não, é o de tomar posse para um cargo político. Para as Forças Armadas tens de... esqueci-me. É, juro, não sei quem, não sei quem é a bandeira e não, tal e coisa. É uma coisa assim, com o braço levantado. Honra... Quem estiver a ouvir das Forças Armadas, depois que me manda um e-mail indignado a dizer que estamos a fazer pouco de instituição militar. Adiante. Mas tem que ser, você que acaba com o sacrifício da própria vida, portanto. Ah, é? Pronto, é o fim, já não me lembro do resto. Nesse caso não sei se quero, mas como vão aparentemente instaurar o serviço militar obrigatório. Pronto. Sim, tirando que só o PCP é que quer, todos os outros partidos são contra, é altamente provável que sim. Olha que sim. Mas andam aí rumores de que Úrsula von der Leyen está a fazer pressão, vejam lá se... Ela não manda, portanto. Vejam lá se a ti não. Ela não manda. Está bem. E pronto, todos os partidos, excepto o PCP em Portugal, disseram que são contra. Portanto, todos? Olha que eu desconfio que há ali uns que são capazes de ser a favor. Mas não contam. Mas adiante. Então, conta-nos lá como é que foi a tua semana. Andaste de helicóptero, foi isso? Tive uma semana rica em eventos e pobre em ouro. Rico em acontecimentos. Então, atualidades, atualizações da última vez que nós falámos. Eu detectei um bug no Firefox 124, já falei sobre isto na semana passada. Fui para o Telegram chatear pessoas e toda a gente dizia assim, abre um bug. Fui à procura no site da Mozilla onde é que se abria bugs para aquilo. É um sítio que é o Bugzilla. Isso, abri um bug, escrevi no bug, tenho este bug. Portanto, vejam lá se atinam. E depois, passado menos de um dia, já tinha alguém a quem aquilo tinha sido atribuído e está aberto com prioridade baixa. Uhum. Mas já lhe disseste que sabes onde é que ele mora e que lhe vais lá partir as pernas? Isso é a segunda parte. Mas confirma-se que de facto o bug existe e está confirmado no Firefox 124 e 125. O Firefox ESR, Extended Support Release, versão com suporte longo, não está afetada. E, portanto, resolvi temporariamente o meu problema instalando o Firefox ESR, a versão de suporte longo, e aquilo que eu preciso que ele faça, que é receber texto numa caixa quando eu arrasto o texto lá para dentro, funciona. Uhum. Portanto, neste momento, o 124 está no meu computador, numa gaveta a dormir, sossegadinho, que eu uso para tudo o que não seja essa tarefa. Portanto, o Firefox de suporte longo é o que eu uso para fazer arrastar texto e isso tudo. Okay. Até resolverem o bug, mas como o bug está em prioridade baixa, eu não sei quando é que isso vai acontecer, mas não interessa. Pronto. Um bocadinho, sim. Fiquei à espera da solução, mas foi giro ver que, pronto, sou um beta tester da Mozilla. Funciona. Exato. Não, mas foi giro ver que qualquer palerma, tipo eu, pode... reportar bugs para a Mozilla e dizer, olhem, tenho aqui este problema e eles pegam naquilo. Pronto, é a virtude. Para a Mozilla e não só. O software também livre. Podes abrir para o Ubuntu, também podes abrir para outras coisas. E já abri. Há muitos anos atrás, já não lembro o que é que foi exatamente, mas quando é preciso também abro. Há umas semanas abri um bug, que na verdade era um feature request, mas o GitHub se chama bug a tudo, portanto, para o MusicPod, a pedir uma nova funcionalidade e foi criada e uns dias depois até nem estava à espera que fosse tão rápido. Foi fantástico. Olha que fixe. É a magia do software livre. Mas é mais à frente ainda vamos falar de mais magias do software livre. Uhum. Mais coisas dessa semana. Se recebi a sugestão de um dos nossos ouvintes que está no Japão para ver a série Shogun, uhum, que está a passar alguns nas redes, nas TVs. Na Disney Channel. Disney Plus, não está a passar na televisão. Quer dizer, não sei se há algum sítio que está a passar na televisão. Eu chamo TV a qualquer coisa que tenha um ecrã. E então, do relógio. Fui à procura dessa série, que eu vi os dois primeiros episódios e fiquei sem muita paciência, porque aquela série dá-me cabo dos nervos. E perguntam vocês, porquê é que a série Shogun dá cabo dos nervos? Porque é suposto passar-se no Japão, em pleno século XVI, uhum, e tem personagens portugueses, padres jesuítas, marinheiros, essa coisa toda. Tem um personagem em inglês, que existiu mesmo com outro nome, atenção, aquilo é uma figura que existiu mesmo na vida real. E tem personagens japoneses, e eu li algumas críticas à série, e toda a gente dizia, os atores japoneses, o produtor japonês, queria mesmo que a série fosse o mais realista possível, e com respeito pela cultura ancestral do Japão, e tudo o que são cenários, roupas, maneirismos das pessoas, uhum, seguem fielmente as tradições do Japão do tempo do Shogunato no século XVI. Sim senhor, parabéns, porreiro. Os japoneses falam japonês, os ingleses falam inglês, até apareceram no início marinheiros holandeses que falam ali, aqui e ali, holandês. Todos os personagens portugueses, rigorosamente todos, nenhum fala uma palavra de português, falam todos em inglês. Pá, aquilo dá-me um pó. Faz todo sentido que o personagem inglês fale inglês, japonês fala em japonês, e estão lá alguns atores que são portugueses. Ainda por cima, há lá personagens que são japoneses, convertidos ao cristianismo. E um dos personagens principais é uma senhora chamada Mariko, que se converteu ao cristianismo e fala português. O personagem supostamente falaria português e é, uhum, através da língua portuguesa que ela fala com o inglês, porque ele também sabe falar português e falam os dois em português. Mas durante toda a série os gajos só falam inglês. E eu penso, mas não se arranjava ninguém para falar português para a série ficar ainda mais realista, mano, e mais gente não consegue falar português, mano. Estrangeiros não conseguem falar português. Não é, há bastantes estrangeiros que falam português e seriam capazes de o fazer, não é por aí. E então, porque é que isto me enerva? Porque aquela série, que é suposto ser uma espécie de... A série é baseada numa obra de ficção, mas que segue um cenário histórico. Sim. Aquela série reflete não as relações de poder internacionais as relações de poder económicas e culturais e linguísticas do século XVI, mas as relações de poder atuais. E a relação de poder atual no mundo moderno, a potência dominante é a anglo-americana e a língua inglesa é a língua franca. Naquela época, naquela zona do mundo, era o português. Yeah. Mas isso é completamente atrocidade. E porquê é que eu estou a arengar sobre isto? Porque quis ver a série e arranjei uns episódios em formato matroska MKV com a codificação H.264. Uhum. Eu costumo ver isso no meu centro multimédia, que é um Raspberry Pi que estava na altura equipado com um Raspberry Pi OS Buster, baseado em Debian. Houve aquela coisa toda com o backdoor do XD, etc, etc. Eu pensei, bem, se calhar era melhor eu atualizar aqui o sistema, não vá ser que tenha aí coisas, vulnerabilidades. Abri o terminal, sudo apt disse-te upgrade, deixei atualizar tudo, sim senhor, fiz um rebootzinho, ah, maravilha, aqui o Buster atualizado, com as últimas atualizações, espetáculo. E depois à noite, para relaxar, bah, deixa-me lá ver um episódio. Bem, e o episódio que dava no VLC perfeitamente bem, com uma definição porreira, estava todo aos chacões. E eu, ó diabo, lá se fosse. Sacão. Aos chacões, a ação não era fluida, ficava a imagem muito pixelizada, ou então os fotogramas, só vias um fotograma a cada 10 segundos, o som, porreiro, mas o resto, tudo ali aos tropeções. Deve ter saltado um codec algures, pá, andei ali a... Não parece mais drivers, mas pronto. Também me pareceu, então eu pensei, é pá, isto agora para resolver vai ser um barbicacho, pá, deixou de funcionar como deve ser. E para um centro multimédia que eu tenho ali na sala, pá, não poder ver os vídeos no centro multimédia é um bocado chato. Altamente, pois. O que é que eu fiz? Bom, se calhar está na altura de... Isto deve ter atualizado aqui qualquer coisa que não devia, e o VLC deve estar numa versão mais recente, mas o sistema não é compatível, pá, não interessa. Olha, não sei o que é que se passou. Eu tenho uma pergunta. E porquê é que, em vez de usar os Raspberry Pi OS, não usavas o Kodi com uma das distribuições otimizadas para o Kodi? Porque o computador que eu tenho na sala, que eu chamo o meu centro multimédia, é literalmente multimédia. Ou seja, eu uso não só para ver vídeos com o VLC, mas também para ver vídeos no YouTube com o FreeTube, que é um Flatpak. Faz-te isso tudo, Kodi. Eu sei, mas também uso para navegar na internet. Também faz. Consultar informações, abrir um navegador, ver umas fotos, fazer essa coisa toda. E eu quero usar naquilo, quero usar o Firefox para várias finalidades. Portanto, pá, consultar, ler uns e-mails, ir ao Telegram, aquela coisa toda. Eu preciso de um computador com desktop normal. É sobretudo usado para ver filmes e séries, mas eu quero que tenha outras funções paralelas, porque dão jeito, ok? O que é que eu fiz? Isto já vai longo, vou tentar abreviar. Eu pensei, pá, vou reinstalar isto de raiz, que se lixe. Fiz um backup das coisas fundamentais, pegando o cartão SD do Raspberry Pi, enfiei no meu computador, abri o Raspberry Pi Imager, fui buscar a versão mais recente do Raspberry Pi, 64-bit Bookworm, e instalei. E aquilo rodou. E eu, epá, porreiro. Está fixe. Pronto. Agora deixa-me cá ver se o VLC funciona. Sim, senhor, funciona. Deixa-me cá ver se o resto funciona. Sim, senhor, funciona. Só tem um senão. É que a última versão do Raspberry Pi OS, o Bookworm, já não usa X11, usa Wayland. Uhum. E há uma série de funções em Wayland, ou por outra, há uma série de programas e funcionalidades a que eu estava habituado que ainda não funcionam ou não, ainda não são compatíveis com Wayland. E então, o ambiente gráfico, por exemplo, do Raspberry Pi OS, que é todo baseado em LXDE, não me deixa alterar certas funções, não me deixa alterar o aspecto da barra de cima, não me deixa alterar os ícones, as janelas, as cores, aquela coisa toda, da maneira que eu quero. Por exemplo, para esse centro, prefiro usar o GNOME Pi para abrir aplicações, porque basta usar o rato, clique no botão central do rato, abre o GNOME Pi e seleciona imediatamente o programa, não tem que andar a navegar menus nem nada disso. Isso não funciona com o Wayland. Há uma série de coisas que não funcionam com o Wayland. Eu estive a partir a cabeça ainda uns dias a tentar perceber como é que eu ia dar a volta àquilo. Quero, de facto, personalizar a coisa, não consigo. Não consigo sequer editar o painel de lançamento das aplicações na barra principal sem ter de abrir um ficheiro com sudo, nano, qualquer Sim, coisa. Não parece ter muito a ver com o seu Wayland. Mas há uma série de programas e coisas que eu preciso usar que não são compatíveis com o Wayland ainda. Portanto, isso tirou-me logo uma série de funcionalidades. E depois, não consigo editar o ambiente LXDE. É bizarro, porque dá para correr, e o Wayland faz, é correr um servidor de X dentro do Wayland. Que é, por exemplo, que o Ubuntu Touch usa para correr aplicações de X11. E não só, não é o único caso. É estranho que isso aconteça. Pois, mas acontece. Pronto, e entretanto fui pesquisar na internet a ver se será que sou a única pessoa que se queixa disto e não. Os fóruns estão cheios de malta que diz, pá, instalei o Bookworm, não gosto nada do Wayland neste ambiente, etc. Portanto, há ali uma impopularidade qualquer. Agora, verdade se diga, de facto, a última versão do Raspberry Pi OS, nota-se que é ligeiramente mais rápida, mais leve, é muito mais, parece mais eficiente na gestão das aplicações e isso tudo, e sobretudo do aspecto gráfico das coisas. Mas, de facto, aquilo não me permite fazer uma série de coisas e, portanto, tive de desistir. Ainda tentei instalar o LXQT como ambiente alternativo ao LXDE para ver se eu conseguia usar as coisas que eu queria e de facto consegui, por exemplo, que o LXQT corresse, mas para correr o LXQT naquela máquina ele tem que voltar ao X11 e o que acontece no X11 é que aparentemente eu estava a conseguir fazer as coisas, mas depois o VLC crasha. E tenho que deitar aquilo tudo abaixo, etc. Portanto, há aqui uma série de incompatibilidades. Ainda fui tentar instalar o Ubuntu para Raspberry Pi, mas ainda correu pior. Portanto, é muito... Pior é em muito, que sentido? Sobretudo em ambiente GNOME. Pior em que sentido? É mais pior. Lento, é mais lento, é menos eficiente, é menos fluido, sobretudo com o ambiente GNOME. Eu desisti disso. Então o que é que eu fiz? Perdi a paciência, fui à procura de uma versão mais antiga do Raspberry Pi OS, que é o Bullseye, instalei-lhe o Bullseye 64-bit, dei-lhe uns retoquezinhos e funciona. Não está como eu quero, mas está quase. E portanto vai ficar por aqui. Mas pronto, é o possível. E portanto foi isso que eu estive a fazer esta semana, estive aos gritos e às cabeçadas com o Raspberry Pi OS. Muito bem, muito bem. Mais alguma coisa? Esta semana também recebi, acho que até foste tu que enviaste para um grupo, ou enviaste para mim, já não me lembro, uma referência de um router de viagem, que é uma caixinha amarela que tem uma entrada para cabo Ethernet, mas também faz a distribuição da rede por Wi-Fi. Funciona como um router, acho eu, de viagem. Portanto, não percebi muito bem como é que aquilo funciona, mas depois tu me dirás. Posso dizer, já acho que já aqui falei antes disto. Não, já não me lembro quando, talvez tenha sido quando, que há uns anos, quando andei à procura de precisamente de um router para viagem. Lembro que não escolhi este porque ele não fazia 4G e eu precisava de uma coisa que fizesse 4G. Mas este aqui é um dispositivo da marca GL.inet. É um routerzinho pequenino, ele é mesmo pequenino. Ele de facto faz Wi-Fi e tem duas portas Ethernet também, que fazem gigabit ambas, e que podem utilizar, podes usar como um router com Ethernet. E aparentemente aquilo usa só 5 volts de 1 ampere, se não estou enganado, não é? Ah, não sei. Não, sim, foi o que eu vi na página onde estava a descrição. Não me preocupei com isso, eu não estava focado nisso. Portanto, eu trouxe isso a propósito de teres necessidade de ter uma VPN. E uma das funcionalidades que ele tem é suportar VPNs, quer como um cliente de VPN, quer como um router, como um servidor, aliás, de VPN. E ele tem essa capacidade e corre um sistema operativo livre, que é o OpenWRT. Pois, e qual é o tamanho disso? Eu fiquei com a ideia de que era assim uma caixinha amarela pequenina. É muito pequenino. Eu tinha aqui a página aberta até, mas eu não vejo a descrição das dimensões. Mas ele é mesmo muito pequenino. Pois, está aqui, tensão 5 volts. Está aqui 5 volts, de facto. 5 volts, 1 ampere. É pronto. Aposto que se desligares o Wi-Fi, o consumo dele é muito, muito, muito reduzinho. Eu comprei um, porque eles custam menos de 30 euros. E então, para experimentar, comprei um. Depois, se quiseres, vendo tu. Ah, é? Por quanto? Tenho de ver quanto é que ele custou com os portes. Porque foi mais uns eurositos que os portes. Portanto, ele ficou a menos de 40 euros. Mas vais vender a um preço mais baixo ou mais alto do que compraste? Vou vender ao mesmo preço que comprei. Ao mesmo preço? Se puseres no LX, podes cobrar pelo menos o dobro do preço em novo. Pois, mas eu não faço isso. Oh, LX, preços exagerados. Pronto, é o nosso patrocinador deste episódio, o LX, já sabe. Se quiser vender ao dobro do preço em novo, ponha no LX. Pronto. Eu quero basicamente só ver qual seria o nível de dificuldade que tu terias a fazer o setup disto. Mas tens de pensar o nível de dificuldade para um gajo como eu, que não sabe nada. Sim, sim. Sim. Pelo que eu vi, isto deverá ser muito, muito simples. Ainda por cima, eles até têm videotutoriais com instruções passo a passo. Portanto, acho que seria. Aliás, sou capaz de se obrigar apanho-te aí à saída de casa, dou-te uma cala na cabeça e a seguir obrigo-te a fazer o setup disto. Fantástico, obrigado. Tenho mais coisas. Coisas. Ainda não brinquei com a minha Stream Deck, está aqui ao meu lado, ainda muito triste porque eu não brinquei com ela. Não tive tempo. Mas há um novo deck, na vila. Chama-se Local Deck. É criado por uma empresa do Reino Unido chamada Local Bytes. E foi feito para controlar Home Assistant. Tem 20 botõezinhos. Eles são retroiluminados, mas não são monitores como o Steam Deck, infelizmente. Mas podes pôr facilmente lá um papelzinho. Eles são botões de teclado normal, mecânico. E ele utiliza Bluetooth Low Energy, penso eu. Foi certificado hoje pela Nabucasa com a marca Made for ESP Home. Portanto, ele tem uma excelente compatibilidade com o Home Assistant. E está à venda por um preço razoávelzinho. Acho que é 70 euros. Mas isso seria para usar. Imagina, é uma consola com vários botões mecânicos. Isso seria usado para ativar, desativar aparelhos no Home Assistant? Tudo o que tu quiseres, tudo o que é possível fazer no Home Assistant, consegues fazer com aquilo. Eu não sei se é mais prático isso ou um ecrã de toque que tu podes ter as duas coisas. Configurar de qualquer maneira. Podes ter uma coisa ou outra, mas um botão físico às vezes é mais prático, até porque consegues sem ver. Então, mas... Pois é. Mas isso foi desenhado para Home Assistant, mas podes usar para qualquer outra coisa, suponho. Qualquer coisa que suporte isto, sim. Mas eu não tenho conhecimento de qualquer outra coisa que suporte. Está bem. Mas é provável que outros softwares deste tipo também suportem. Até porque isto usa ESP. Portanto, não deverá ser muito difícil... no futuro ou até já agora haver outras coisas, mas eu não prestei atenção. O que me interessava de facto era suportar o Home Assistant e ter aqui na minha secretária botões para carregar e acontecerem coisas. Portanto, mais coisas para o Diogo gastar dinheiro. Sim, já mandei vir um. Oh meu Deus, eu disse isto a brincar e eu fico sempre... Porquê é que eu ainda fico chocado? Enfim. Entretanto, aqui há umas semanas, já foi há bastante, se calhar mais de um mês, andei a experimentar com uma imagem experimental de Ubuntu Unity com Lomiri, uma que o Rudra Saraswat disponibilizou num grupo privado para irmos validando o estado da coisa, e está muito interessante. Está ainda ali umas arestas por limar, mas está muito, muito, muito interessante. Portanto, esse é uma interface Ubuntu que é semelhante àquele que é usado no Ubuntu Touch? Não é semelhante, é igual, é a mesma. É a mesma interface, ok. Sim, em modo janela, sim. Exatamente. A vantagem do Lomiri é o mesmo código, o mesmo binário que corre em diferentes form factors. Porreiro, pá. Então, e quando é que podemos ver isso assim distribuído às massas? Alguma ideia? Eu presumo que será para alturas da release da próxima LTS do Ubuntu. Que será no dia 25 de abril. 25 de abril. O que é que aconteceu no dia 25 de abril? Tenho uma vaga ideia. Não sei, não estou a ver. Houve qualquer coisa. Ah, já sei. É o dia das Forças Armadas Australianas. Exato. E, pois. E o dia da Revolução no Egito. E também é o dia da rendição das forças italianas aos aliados em 1944. Sim. Se não estou enganado. Sim. Então, estou a ver que temos aqui umas notas do professor Miguel. É pá, esta semana. Bom, para vocês que, como eu, não têm televisão, mas andam nas redes sociais, esta semana foi uma agitação com uma coisa que aconteceu no mundo do software livre. Foi a descoberta de uma porta de acesso ilegítima, comumente conhecida em inglês como backdoor, chamada XZ, que foi descoberta por um tipo... Quem é que era o tipo que descobriu aquilo? Não me lembro o nome do rapaz, mas... O nome dele não me lembro, mas é um funcionário da Microsoft. Ainda por cima. Nem de propósito. Não, mas esse funcionário da Microsoft estava muito sossegadinho a olhar para Debian e estava a ver não, ali... Não. Tens os factos incorretos. Então? Ok. Ele, na Microsoft, ele tem funções de ajudar a suportar uma base de dados chamada PostgreSQL e ele estava a fazer testes de performance para essa base de dados e durante esses testes ele tinha de facto uma infraestrutura que era baseada em Debian Seed, ou seja, Debian Unstable, a versão de desenvolvimento do Debian, em que ele, de uma versão para outra de Debian, notou um aumento de lentidão numa tentativa de acesso ao Debian por SSH. Já me lembro do nome do rapaz, Andres Freund. Santinho. Eu suspeito que ele é o alemão austríaco. E ele, de facto, estava a ver isso e notou ali uns ciclos de CPU assim um bocadinho fora do normal, do género. O que é que está, que está aqui? O CPU chegava aos 100% quando ele tentava entrar na máquina e demorava meio segundo a tentar entrar. Que é e então ele começou a ver, mas estes ciclos estão aqui a espernear quando deviam estar sossegadinhos, o que é que se passa aqui? E o que é que ele foi fazer? Aquilo que é possível fazer com o software livre de código aberto. Foi ver o código. E aparentemente... Isto agora, os pormenores técnicos eu não te saberei explicar porque é muita areia para a minha camioneta, mas vou deixar links nas notas, inclusivamente o link de um gráfico que alguém teve a gentileza de fazer, um organigrama de todo o processo de criação deste backdoor e como é que isto foi descoberto e como é que o mecanismo foi implementado. Mas aparentemente foi código malicioso que foi introduzido... Um mecanismo técnico nem é sequer... particularmente interessante. Não, mas é por isso mesmo que é tão curioso este processo, porque foi feito num pacote aparentemente banal. O processo de introdução deste código malicioso é que tem o seu quê de, eu diria, tinhoso e maléfico e maquiavélico, porque aparentemente a pessoa que introduziu este código malicioso, que tem o nome Jia Tan, o nome da conta GAT75, foi alguém que propôs a adição de código a um pacote específico que era desenvolvido por outra pessoa. E sim. Isto começou em 2021, quando esse GATAN cria uma conta e depois andou ali a empestar a cabeça à pessoa que geria um pacote em específico. Ok, peraí, é mais complicado que isso. O que aconteceu foi que, por essa altura, o developer responsável pela manutenção da biblioteca libxz tinha tinha vida e eu conseguia estar super ativamente a fazer a manutenção dessa biblioteca, e aconteceu que múltiplas pessoas insultavam-no e exigiam-no, que ele fosse mais ativo na manutenção dessa biblioteca, e diziam que os utilizadores dele mereciam mais, que ele devia passar a pasta a outro, blá blá blá, uma pressão muito alta. Ele já fazia aquilo só no seu tempo livre e era o único mantenedor da biblioteca. Acabou por fazer burnout. Por essa altura apareceu esse tal indivíduo que dizia qualquer coisa, que ofereceu ajuda. Uhum. Ele ofereceu ajuda criando uma série de testes e fazendo uma série de outras contribuições boas para a biblioteca, e ganhou muito a confiança desse mantenedor, ao ponto de ele chamar-lhe como mantenedor da biblioteca. Uhum. E mais tarde ele chegou a dizer: ok, ele agora é responsável pela biblioteca. Certo. Falem com ele. E é a partir daí que esse Giatan começa então a injetar o código malicioso nessa biblioteca, que mais tarde veio a ser descoberto. Mas há aqui duas questões que se colocam a propósito disto. Isto foi um alvoroço na comunidade que foi assim uma coisa extraordinária. E esse Andres Freund descobriu essa coisa no dia 29 de março e em menos de 48 horas já tinha sido emitido um patch para corrigir isso. Menos de 24. Até porque aquilo não estava ainda nos repositórios das principais distribuições, mas houve, segundo consta, okay, tentativas. Um bocadinho mais de lance aí. Já agora, um bocadinho ainda antes dessa parte, a vulnerabilidade, sim, foi introduzida nessa biblioteca, e isto é problemático porque é partilhada. Sim, todas as bibliotecas têm o objetivo de ser partilhadas, mas ela é utilizada por um mecanismo de notificação que está associado ao SystemD e que está neste momento até a ser modificado, esse mecanismo. Se essa modificação for aceita, e é altamente provável, e já era altamente provável que fosse aceita, esta vulnerabilidade não iria funcionar. E isto é importante, e já vos explico porquê mais tarde. E esta vulnerabilidade este mecanismo de monitorização de notificação, aliás, é utilizado por um outro software que é um bocadinho ainda mais importante, que é o OpenSSH, que é o principal conjunto de cliente e servidor de SSH utilizado no mundo, que é criado pelo projeto OpenBSD, mas que é o default em quase todas as distribuições de GNU/Linux e não só, em muitos outros sistemas operativos. E então, isto que significa? Que significa que, com esta vulnerabilidade, conhecendo o tal mecanismo de porta traseira, é possível alguém entrar dentro do sistema sem ter credenciais válidas para esse sistema. Pronto, esse é backdoor. E já não sei o que é que eu estava a dizer. Ok, a vulnerabilidade em si, algo que eu me lembro, não está no código que está no Git, ok? Terá sido introduzida apenas numa tarball que está lá disponível. Acho que foi assim, já não lembro dos detalhes todos. E houve uma altura em que eu fiquei um bocado baralhado com o que estava a acontecer. É bastante recente e de facto, como estavas a dizer, ele fez pressão para esta versão da libxz ser atualizada em várias distribuições, incluindo o Ubuntu. Nessa não tenho conhecimento de fazer pressão. Foi o que eu li, é que também terá havido pressões para incorporar aquilo no Ubuntu e Fedora, se não me engano. Não, no Fedora houve contactos e, eles estiveram mesmo em contacto, tiveram. Mas sim, no caso do Ubuntu já não foi a tempo de ser incorporado na última versão. Foi. Se não me engano. Foi a tempo. Ah, foi. Foi ser lá posto. Foi, sim. No 2404, que foi revertido. Assim que se soube disso, foi revertido, tal como no Fedora Raw Hide, tal como em outras distribuições. Isto não afeta todas as distribuições, apesar de tudo. O mecanismo que gera o binário vulnerável só funciona se for gerido, for criado um build para um pacote RPM ou para um pacote dev. Portanto, todas as distribuições que não usam estes pacotes estavam safas. Ainda há outras distribuições que não utilizam este mecanismo de notificação associado ao OpenSSH, e essas também não estavam vulneráveis, mesmo tendo a tal versão vulnerável. O código não era compilado de uma forma a que a vulnerabilidade funcionasse. Mas nessa situação estava, por exemplo, o Arch e o NixOS. Mas isto aqui suscita-me várias perguntas. Uma, este atacante era totó amador ou é alguém que faz parte de um grupo muito sofisticado? Porque isto tem aqui aspectos que me sugerem. Eu não acho que tem de ser uma coisa ou outra. Ou foi um oportunista que se apanhou com as mãos no pacote e decidiu, olha, deixa-me cá pôr aqui uma vulnerabilidade. Não me parece que tenha sido um oportunista, porque isto foi um processo que teve anos. Então, eu tenho lido vários comentários sobre a situação e toda a gente diz que se isto for um ataque concertado com o que durou estes anos todos e que foi uma coisa construída de forma muito paciente, que terá envolvido inclusivamente assédio moral ao mantenedor, ao desenvolvedor dessa biblioteca, isso implica a presença de um ator estatal que tem um grupo de pessoas a trabalhar para levar a cabo estas ações. Eu não concordo que isso implique necessariamente. Mas isto foi tão mal feito e tem aspectos tão amadores que eu não sei até que ponto... Eu concordo, não concordo nada com essa tua avaliação. Então. Eu acho que isto foi extremamente bem feito. Não tem necessariamente ter sido feito por um ator estatal, mas teve de ser feito por alguém que conhece relativamente bem os processos das distribuições. E que é paciente e persistente, perseverante será a palavra ideal. Bem, o nome da conta sugere qualquer coisa chinesa, não é? Jiatan, parece um nome asiático, vagamente sim. Chinês, asiático. E então, eu queria fazer uma piada com a clássica expressão paciência de chinês, mas pronto. Pronto. Eu não excluo a possibilidade de ser um agente estatal ou até um grupo de agentes estatais, mas não, eu tenho sempre muitas reticências a dizer que é, porque isso significa que só agentes estatais é que seriam competentes o suficiente para fazer ataques complexos e ao longo de algum tempo, e nós já vimos que isso não é verdade. Há grupos que não são agentes estatais, há ao longo da história muitos criminosos que fizeram ciberataques altamente complexos e que o fizeram sozinhos, às vezes fizeram em grupo, grupos meio organizados, e às vezes fizeram sozinhos. Há pessoas inteligentes com paciência. A ideia é que só as entidades estatais é que têm essa capacidade de planear e executar um plano. Mas então, qual seria o objetivo, qual seria o objetivo desta pessoa com esta ação? Era fazer o quê? Era introduzir um backdoor no sistema e depois vender o acesso a esse backdoor a agências? Isso é altamente especulativo. Isso é especulativo. É possível que fosse. Poder introduzir-se em servidores alheios e usar esse mecanismo para levar a cabo outras ações? Sim, isto, esta vulnerabilidade por si só tem esse objetivo, não é? Agora, qual é o objetivo de quem fez isto? Depende de quem foi, não é? E nós não sabemos quem foi, nós podemos suspeitar e é possível que tenham sido um agente estatal. E para quem é que ele está a trabalhar, etc. Sim, e que a gente, exatamente. Nós sabemos que a NSA introduz backdoors, há provas disso. Já foi apanhada várias vezes a tentar. Nós sabemos que não é a NSA a única que faz isso. Portanto, pode ter sido uma destas entidades, pode ter sido um grupo criminoso organizado, pode ter sido um indivíduo altamente criativo e paciente. Enfim, há várias possibilidades. Não há provas, e o método em si não prova que tenha sido uma coisa ou outra, faz suspeitar de uma forma mais ou menos justa, mas de uma suspeita para uma afirmação inequívoca que é uma coisa ou que é outra, eu acho que é um salto muito grande e que não devemos fazer se quisermos procurar a verdade né? Se quisermos só tirar culpas, é fácil. Escolhes o teu mauzão preferido e atiras para lá a culpa. A propósito de culpas, isto tem suscitado muitas reações. Primeiro, há aqui vários grupos que aproveitam logo isto muitos. Para dizer uma série de coisas, mas a turma das pessoas que são contra o SystemD, nos últimos dias têm andado muito exaltada a dizer é que isto é uma prova, que o SystemD não vale nada, e não sei o quê. Pronto, tudo a puxar a brasa à sua sardinha. Por acaso não achas nada disso, até porque o SystemD... A turma do software proprietário, aqui está a prova de que o open source não vale nada, que isto é perigosíssimo, isto o código num dia devia estar aberto. Não. Eu sou partidário da terceira turma que diz, vejam lá a vantagem que foi o código estar aberto, que é para o rapaz ir espreitar o código, alertar outras pessoas, as outras pessoas foram ver o código, epá, tens razão, está aqui código malicioso, vamos reverter isto, vamos tirar isto daqui... etc. Imagina os estragos que isto não teria feito se o código fosse proprietário. Pois, e nós temos conhecimentos de múltiplos backdoors em sistemas proprietários todos os anos, portanto não é uma coisa, não é um hipotético, é algo que nós sabemos que acontece com regularidade. Mas depois há aqui outra desvantagem, que é o facto do código ser aberto neste caso e estar aberto à contribuição de outras pessoas que neste caso não foram vetadas a tempo. Também levanta questões em relação à vulnerabilidade do software livre, sobretudo quando quem desenvolve aquela biblioteca está em burnout e entrega as suas funções a outra pessoa, que aparentemente era um agente competente e honesto. Malicioso. E vai-se a ver, era malicioso. Muitas coisas aqui... E tantas que eu já me perdi, da coisa em tão pouco tempo. Não te esqueças que ainda temos que falar em aplicações maliciosas e código malicioso, ainda temos que falar da Canonical e das criptomoedas. Já lá vamos. Se chegarmos ainda tivermos tempo para isso. Mas sim, há aqui há um risco quando fazes tudo de forma aberta e aceitando contribuições de todos. Há esse risco. Idealmente tens de fazer alguma diligência em conhecer as pessoas, né? Daí a vantagem de eventos como, por exemplo, a FOSAM, em que tu podes ver as pessoas cara a cara, que é um bocadinho diferente de se falar apenas pela internet, o que é uma forma de vetar as pessoas. E podes esmurrá-las, nesse caso, se vires que eles são agentes maliciosos. Sim, isso é um bocado difícil. Olha lá, que linha de código é esta? Tungas e espetas um banano. Pronto. Mas também é como tu disseste bem, a natureza de software livre também é o que permite que qualquer indivíduo com as habilitações necessárias consiga olhar para o código e encontrar sozinho ou com ajuda estas vulnerabilidades e corrigi-las, neste caso que foi corrigido muito, muito, muito rapidamente. Aliás, a correção foi reverter para a versão anterior, portanto foi algo que se fez com muita, muita velocidade, e todas as disponibilidades. Quantas mais vulnerabilidades não andarão por aí, alguns nos repositórios, e nós ainda não percebemos? Sim, mas isso é em todo o software, não é? Só sabemos o que sabemos. É a única coisa que nós sabemos, é que só sabemos o que sabemos e que não sabemos o que não sabemos. Dito como verdadeiro filósofo. Exatamente. Só sei que sei o que sei. Então, e a propósito ainda de software malicioso, esta semana, ou na semana passada, tivemos aí novidades da Canonical. Sim. A Canonical anunciou que iria passar a rever manualmente todos os pedidos de novas aplicações para a Snap Store, irem validar. Posso usar uma expressão corriqueira? Sim. E colorida? Depende da cor. Incha porco. Pronto. O que eles vão fazer neste não vai ser olhar para o código, segundo o que eu percebi, mas validar a proveniência do pedido de criação de uma nova aplicação. Eventualmente, isso é muito mais problemático do que parece à primeira vista, mas enfim. Pronto. Queres dizer problemático em que sentido? Como é que eles asseveram a legitimidade da proveniência X ou Y? Como é que eles fazem isso? A pessoa que diz que cria a aplicação diz quem é, e eles fazem o caminho ao contrário, por outro caminho. Olá, eu sou o Jia Tan e acabei de criar esta aplicação que é uma carteira de criptomoedas. Não, ao contrário. Sim, esse já tanto diz isso e tal, e esta diz o nome da aplicação, e a Canonical olha para aquilo e procura o criador original da aplicação. Portanto, contacta, por exemplo, a empresa por trás dessa carteira de criptomoedas e pergunta: olha, esta pessoa aqui é de confiança? São vocês? Não são vocês? Coisas desse tipo. Mas como é que eles vetam essa informação? Porque se eu quisesse fazer um ataque, se eu fosse um hacker a sério, eu podia usar mecanismos de engenharia social para me fazer passar por essa instituição. Como é que eles validam isto? Porque essa empresa, essa entidade deve ter um site, não é? Deve ter um mecanismo de contacto. Está bem, mas isso, repara, as melhores trafolhices que tu encontras por aí na internet, feitas por hackers a sério, são de pessoas que se dão ao trabalho, inclusivamente, de criar um site de uma instituição. Sim, que parece mesmo uma coisa a sério, bem feitinho e tudo. Mas que não passam um escrutínio de um profissional. Talvez. Não façam. Será que a Canonical vai usar esses profissionais? A Canonical tem esses profissionais, portanto. Aliás, neste momento, já o processo já está em vigor. Já há quem achar de ter sido bloqueado sendo legítimo. Portanto, há aqui processos a funcionar. E francamente, eu tinha feito o mesmo, aquele bloqueio àquela aplicação legítima, porque olhando para aquilo tinha assim um aspecto um bocado suspeito. Mas é porque a aplicação está mal feita, é isso? Não tem nada a ver com se está mal feita, é quem vê com a forma como o pedido foi feito. Ah, ok. Foi feito assim às três pancadas de um guardanapo. Sim, não parece vir de uma fonte oficial daquela aplicação. E é precisamente isso que a Canonical está a validar, não é? O Pedro Gaspar está aqui a dizer que viu uma thread sobre o uso de packages com dependências. Em vez de tudo conter tudo que está tudo dentro de um pacote único, como nos snaps, em que, por exemplo, basta instalar uma atualização, e quando falas de dependências de pacotes como os deb, ele essa e se tu utilizares essa dependência vulnerável, e ela deixa de estar vulnerável, deixa de estar vulnerável para todos. É verdade que isso acontece. É verdade também que Canonical tem mecanismos de aviso aos developers das aplicações dos snaps que notificam de vulnerabilidades. É verdade que o GitHub também faz coisas dessas. É verdade também que as aplicações estão confinadas e, portanto, pelo menos daí não passam, não é? Podem, como no caso das criptomoedas, roubar os dados que tu meteres lá, mas não, tudo que está fora dessa aplicação ele não cede. Portanto, não acho que seja assim um risco tão grande. E sim, é preciso atualizar todas as que estão a utilizar esta dependência. Isso é uma responsabilidade dos developers e dos, neste caso, mais dos empacotadores como de snaps de cada uma dessas aplicações. Isso é inequívoco, e também é inequívoco que Canonical, tendo já apanhado aplicações vulneráveis, que as retirou da loja. Certo. Mas eles estão a fazer isso retroativamente, imagino. Sim, já claro. Estão a varrer todas as aplicações que entretanto tinham sido aprovadas. Suspeito que sim, não sei quanto tempo é que vai demorar, porque ainda há bastantes, são uns milhares. Se alguns dentre vós forem especialistas em segurança, já sabem, é mandar o currículo para a Canonical, que eu suspeito que eles vão ter que aumentar a equipa ainda mais. Sim, já, neste momento a equipa de segurança já é a maior equipa dentro da Canonical, com a crescente oferta de serviços e da dimensão dos serviços, por exemplo, o aumento do suporte de cada versão do Ubuntu LTS, de 10 para 12 anos. Neste momento significa que o 14.04 vai ser suportado, já foi anunciado. 14? O 14.04 vai ser suportado mais 2 anos. Eu já vi há muitos anos várias máquinas com 14.04 e até vi com 12.04, portanto. Uau! Não me espanta que haja mercado para isso, de empresas que preferem pagar do que atualizar. São escolhas. Escolhas legítimas. É uma coisa que acontece. Os snaps também não é verdade que todos os snaps tenham todas as dependências dentro do mesmo snap. Isso também não é verdade. Existem aquilo que são os content snaps e existe também os snaps de core. Portanto, os snaps de core contêm o runtime de base. Que são, por exemplo, um conjunto de serviços e bibliotecas comuns a cada versão do Ubuntu. Já houve o base 16, já houve o Core 16, Core 18, Core 20, Core 22, há de haver o 24. Okay? E em cima disso há os content snaps, que, por exemplo, têm a framework do KDE, a framework do GNOME, e por aí adiante. Portanto, embora hajam snaps que possam ter tudo, nem todos os snaps têm tudo. É que já dizia a minha avó, quem tem um snap tem tudo, quem não tem snap não tem nada. Pronto, mas sim, a diferença é que mesmo com pacotes Deb e com outros tipos de pacotes, tu, mesmo atualizando uma dependência, não tens garantia que essa dependência tenha, por exemplo, que não tenhas mais do que uma versão dessa dependência no sistema e que só uma é que seja atualizada, ou que não seja um binário compilado estaticamente. Portanto, há várias outras formas de estares vulnerável. O risco existe, mas existe para todos, e uns de uma maneira, outros de outras maneiras. Com os snaps, pelo menos estão confinados. Com os snaps e com os flatpacks e com os app-images. Sim, convenhamos. Uma biblioteca partilhada que anda aí nos servidores de quase todo o mundo é um bocadinho mais perigoso, não é? Estamos a falar de toda a espécie de assaltos que podem ser feitos assim à bruta. Mas não é isso. O problema é mesmo o confinamento. Mas sim, todos os developers e todos os empacotadores são responsáveis por manter as suas aplicações utilizadas. E isso é algo que nunca vai mudar. Portanto, o erro humano será sempre a porta de entrada de tudo o que é código malicioso. Na verdade, quer os snaps, quer a criação do Ubuntu Pro com suporte para todo o repositório e universo, são o resultado de o tal suporte e as tais atualizações para os pacotes da Apple, os pacotes RPM, para os pacotes tradicionais, não surgirem tanto como é esperado. Na verdade, a maior parte do arquivo da maior parte das distribuições não são mantidos ativamente. Ok? E isso tem repercussões também. As rolling distro nesse aspecto têm vantagem porque estão sempre a entrar coisas novas e dessa forma há um automatismo maior nesse aspecto. Agora, tudo o que não é, e se não for uma distribuição bem grande com muita gente por trás a contribuir muito ativamente, então se calhar estás menos protegido do que pensas que estás. Que é sempre uma boa regra de segurança, que é assumir que não estás protegido. Sempre. Não é assumir que não estás sempre protegido, é assumir que a tua segurança não pode depender de uma coisa só. Porque tudo falha. E software é uma porcaria. Como assim, software? Todo o software é uma porcaria, sim. Todo o software é uma porcaria. Declarações polémicas de Diogo Constantino que vão incendiar as redes sociais. Pronto, e com isto, sim. E com isto chegamos ao fim do tempo para este episódio. É provável que quando vocês estiverem a ouvir este episódio, nós estejamos a gravar outro, ainda esta semana. Vamos estar na Wikicon. É verdade, Wikicon em Évora de 4 a 7 de Abril. Uhum. E vamos lá a partir de gravar umas coisas engraçadas. Sim, vamos ver o que é que se anda a passar em Évora em termos de software livre. E pronto, resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço. Aliás, este vai ser pelo Gustavo, para o Senhor Podcast. E até para a semana. Sim.